Continue. 1, 2, 3, 4. Ok. É isso, pessoal. Conforme prometido, voltamos aqui para o nosso podcast de Top 10 Franquias de Jogos de Luta. Vamos agora para o nosso Top 4. Sem mais delongas, vamos apertar o Start e continuar. Round 1, fight! Hadouken! Koken! Shoryuken! Spinning Battle Kick! Satellite Shampooken! Koken! Tiger Uppercut! Satellite Shampooken! Sonic Boom! You win! You are the champion! A gente agora vai pro quarto lugar. Um dos jogos que marcou muito pra gente também na época foi o Street Fighter, que quatro, todo mundo conhece, que marcou pra caramba. Que ele foi lançado em 87, mas cara, ele, por ser o pai dos jogos de luta, ele abriu uma nova gama de opções, uma nova forma de jogar videogame. Antes era muito assim, jogo de história, de aventura e tal, a gente precisava de um jogo assim mais de combate. E aí ele entrou, desenvolvido e distribuído pela Capcom, e a princípio tinha poucos personagens, e os personagens representavam os países, né? Mas depois isso foi crescendo, foi desenvolvendo, foi muito bom, cara, marcou muito a nossa infância. Primeiro em si, não sei, mas pelo menos o Street Fighter 2, como teve muitas versões, com certeza todo mundo jogou, mano. Ah, com certeza. Street Fighter 2, 3, 4, daí pra frente a gente jogou bastante. E todo mundo gosta da porra do Ryu, cara. Eu sempre achei ele ridículo, cara. Sempre é o Madara do Street Fighter. Ah, eu gosto do Ryu. Ah, eu acho muito... Eu acho que ele é um protagonista que vai pra cima mesmo, que não fica chorando. Não, sim, mas é, como posso dizer, ele é meio que simples, não sei. Os outros. Ele é um cara terra que só tá caminhando errado, não sei de mais nada. Ele inspirou tantos outros lutadores, né? Manda o Hadouken, não sei de mais nada. Quase todos os jogos de luta tem um personagem Ryu. Sim. Não, sim, então, foi o que a gente falou. Ele foi o primeiro, né? Ele foi o pai. Então, a galera foi se inspirando dele, né? E automaticamente modificando o seu próprio gosto, né? Sua própria criação, e vai fazendo coisas um pouco melhores, né? Mas nossa, tipo assim, eu gosto dele, mas eu prefiro o Dark Ryu, sabe qual é? O Ryu quando toma sol? Que é legal. Eu não sei que porra que é na história, porque não tem essa história aí. Mas, por exemplo, assim, a mesma coisa, o mesmo poder que o Akuma tem, o Ryu, ele fica com um kimono cinza ou preto, não sei. E ele, tipo, faz aquele teletransporte, ele tem aquela marca vermelha nas costas e tal. Aí é interessante. Vocês nem sabem o que eu tô falando. Não, eu tô ligado. Ah, ele é uma forma de bobear com o... Eu não tenho a mínima ideia. Eu lembro que, tipo assim, teve muita gente que gostava de algumas coisas representativas, né? Por exemplo, quem gostava dos Estados Unidos sempre pegava o Guile, por exemplo, sabe? Eu vou falar por mim, né? O Street Fighter que comecei a jogar foi por esse Street Fighter 2, não é? É. 91. Eu acredito que ninguém pegou o Guile. O 1 não existe, cara. Tá ligado? O 1 é uma lenda, cara. O 1 é bizarro que eu tô vendo aqui. Não, não é possível que o 1 é isso. O 1 é uma lenda, cara. É só o outro, né? Que negócio, eu joguei e não. E por mais que tenha, sei lá, 15 Street Fighter 2, eu joguei os dois, eu joguei Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 03, Street Fighter 3D, eu joguei meio que uma variedade de Street Fighter. Assim, né? Sabe qual o Street Fighter eu lembro, que eu achava muito louco, mas eu nunca sei qual é? É um primeiro 3D, eu não sei se é qual o primeiro 3D, eu sei que é um que era do PlayStation 1. Eu acho que eu sei qual você tá falando. Não sei se é o 3D Strike, é o terceiro Strike, deixa eu ver se é esse. Eu acho que eu sei o que você tá falando, porque teve um 3D e aí depois voltou pro 2D, pra depois... Teve um 3D que eu lembro que tinha um personagem que usava umas bombas que eu achava ele muito foda. É, esse aí mesmo, que tipo tem uma fase que tem uma água e ele fica pisando na água e tal. Eu acho que é esse mesmo. Que tem uma bomba, só que cada bomba ele tipo faz um golpe lá que ele tem uma linha, e ele cola a linha em você, a bomba passa pela linha e bate na pessoa. É, exatamente. Então, esse daí acho que realmente foi o primeiro 3D do Street, tanto que aquele golpe lá que o Ryu e o Ken fica rodando e dando chute lá, que alguns chamam de ataque da coruja lá. É. O que é, né? Então, essa porra aí foi o primeiro que ele mudou, cara. Tipo, ele não fica em pé rodando assim, tipo, 90 graus. Ele fica inclinando assim, como se estivesse fazendo jogadinha de capoeira. É uma coisa legal que eu lembro que quando eu joguei, eu falei, putz, mano, modificaram. E eu sou bem detalhista nessa parte de golpe, assim, de magia, os caralho, né? Porque eu gosto muito de luta. Então eu vi e falei, putz, mano, modificaram. Depois eu falei, não, modificaram, mas ficou legal, né? Não ficou original, mas ficou legal. E aí depois eu lembro que voltaram mesmo. não que fizeram reboot, né? Porque nunca faz reboot nessas porra assim. Eles só atacam foda-se e na próxima edição corta. Deve que cortaram, voltaram pro 2D, moleque. É também um pouquinho bagunçado, meu. Quantas versões que Street Fighter 2 tem, cara? Tem Street Fighter 2 Turbo, Turbo. Esse é o que eu tô achando que é, ou Ivaldo? Esse é o XXX. Imaginei. Você nem faz dentro daquele Hadouken do Rio. É, e aí depois, quando entra só no Street o Fighter... É da, o da nova geração é legal, velho. Antes que nos antigos, tipo assim, tinha uma certa estética no jogo Street Fighter 2, tipo uma linha de desenho, por assim dizer, né, de design, que aí era no Street Fighter 2. Quando chegou Street Fighter Alpha, eu teve o Alpha 0, Alpha 03, sei lá, eu lembro do 0 e lembro do 3, né, só do Street Fighter Alpha 3. Eu lembro que você jogava, era bem desenho, bem desenho. Aí tinha um cara que era, tipo, tava na cadeia, ele lutava com as algemas, lutava, tinha umas mulheres lá que ficavam soltando vento, uma que soltava uns tecidos lá, uns jogava pano na tua cara, e tinha um bagulho lá indiano e tal, e tinha um personagem que era um tiozinho, aqueles tiozinho de artes marciais, sabe? Que eu lembro que você conseguia jogar dois estilos de luta com ele, que era interessante e tal. E esse Street Fighter Alpha 03, ele tinha a opção de três tipos de especial diferentes. Ou você escolhe o especial verde, que você soltava três especiais, tinha direito a três especiais, ou soltava um especial vermelho, que era um especial só, mas muito forte, ou um especial azul, que era só pra agilidade, não era poder, mas tipo assim, você conseguia bater como se tivesse vários te seguindo e imitando seu golpe, como se fosse a sua sombra, com um tempo diferente. Então, por exemplo, você pulava, dava um chute, abaixava, dava um toco, e depois levantava e dava um Hadouken. É a sombra fazer tudo igual. É bem interessante essa parte aí também, né? Essa jogabilidade. Se eu não me engano, foi no Alpha 3 que teve, que iniciou, né? Porque no 2, eu acho que não tinha no 2, cara. Apesar de que teve vários modelos do Street Fighter 2, né, cara? Então... Mano, todo mundo gostava aqui do desenho do Street Fighter. A gente assistiu o anime. Então, nesse o anime caso do Street aí, Fighter, né? Na sábado no SBT, você passava. É, foda. O Ryu dando Hadouken era muito bom. Sim, aquele Vega também lá, o era interessante, né? A personalidade dele, tá? Você vê que ele era já psicopata, é, né? A treta dele com a Chun-Li é muito boa. É, meu. E aí era muito bem feito. Foi muito bem feito. Cara, o jogo 3D que eu tava falando do PS1 é Street Fighter X2. Isso, esse é legal. Esse aí é legal. É porque tem o EX, que é só para arcade. É porque é uma coprodução da Capcom com uma empresa chamada Arica. Foi lançado em 98. Aí depois eles lançaram pro Play 1, e pro arcade o X2 Plus. Eu joguei esse jogo também. Era legal. Sempre teve algum momento Street Fighter na vida de cada um. Mas é um título que até hoje ele tem muita fama. Lança um jogo de Street Fighter, todo mundo é ansioso pra jogar. Tá? Sim, porque é aquela fama que, tipo assim, tem muita gente que é. O cara que sabe jogar, ele gosta. Leal, cara, fiel, né? Sabe? E qual é o personagem boliviano ao que você escolhe? Ele tinha comentado comigo o Dalsin, é isso mesmo, Raul? Não, você tá querendo falar besteira aí. Não, o Dalsin eu acho interessante, meu. Acho interessante a história dele e algumas coisas assim são meio que específicas dele. O Voldiano, um idiota. Ou o Blanca também é bizarro. Puta, isso, caralho, você falou isso. Caiu certo. Na Floresta Amazônica. Quando vocês estavam falando do Soul Calibur, eu não lembro qual parte que vocês falaram do Blanca. Eu falei, putz, mano, o Blanca é o Voldiano. Porque aquele idiota, ele só... Ele é a história dele, ele caiu na Floresta Amazônica num helicóptero, foi um avião, tomou um trovão na cabeça e ganhou poderes elétricos. Que escroto. Tem que ser brasileiro, né, cara? Que historinha, hein? Muito bom. Agora, porque ele ficou verde, né? Só Deus sabe. Deve ser palmeirense. E aí, galera, quem vai trazer o nosso próximo super jogo? Nosso terceiro lugar, estamos chegando no fim, hein? Terceiro é o Mortal Kombat, né? Beleza. Esse é clássico. Marcou muito. Choose your destiny, cara. Exatamente. E nego voldiano pra todo lado. Porque em relação a quesitos violência e em relação a também captura de imagem, né, meu? Não tem como não falar que eles não dividiu as águas da tecnologia, aí, dividiu, né, meu? E da ousadia também, né, cara? Porque nesse tempo aí, cara, GTA, né, o primeiro GTA lá, e o Mortal Kombat lá, com os Fatality, cara, eles foram os mais ousados possível, assim, da época deles, né, cara, não tem como... É, porque até a época do Mortal Kombat não tinha jogo de luta, assim, muito sanguinolento, cara, muito violento. Não, cara, Mortal Kombat foi tipo um divisor mesmo. Eu acho que não só em luta, como até outros jogos, né, uma aventura e tal, porque até os bagulhos de aventura começou a ter os de terror meio fudidão mesmo, depois. Uhum. É, porque antes era mais joguinho bobinho, ou então um joguinho de luta sem sangue, né, mais uma... Que ano que saiu o primeiro Mortal? Então, ele foi da década de 90, ele foi 92, ele foi 92. Vocês já viram os vídeos de captura? Sim, cara, é bem legal os vídeos de captura, velho. É interessante, agora aquele, o ator que fez o Kano, nossa, cara, você vê que aquele cara que, tipo, meio que fazendo de qualquer jeito, não tava entendendo que o diretor lá, que o Tobias tava pedindo, meu, nossa, meu, muito, muito hilário. Agora tem filmagem do Johnny Cage, por exemplo, lá, meu, o cara fazendo direitinho e tal, os outros, é bem bacana, cara, é muito interessante. Da hora. A parte de captura de imagem, cara, é muito interessante. Então, quem fez, né, quem fabricou, criou, distribuiu tudo, foi a Midway. E, cara, a Midway, ela foi Midway muito foi ousada. Até certo tempo, né? Sim, é, infelizmente depois ela faliu, né? Então, tipo, se eu não me engano, próximo de 2000 e... Agora não vou lembrar. Depois a Warner comprou. E aí depois que a Warner comprou, ela meio que fez um subsetor, se eu não me engano, chamado NetherRealm. E aí ela que é responsável pela Mortal Kombat que hoje. Que por coincidência ou não, né? Acho que talvez não. é um dos nomes das realidades, né? Dos mundos do Mortal Kombat, né? Tanto que o logo é até um ninja lá. É muito interessante, cara. E na época que foi lançado, o Street Fighter, ele dominava muito bem os jogos de luta. Mas o Mortal Kombat, ele queria fazer um diferencial. Tinha que fazer um diferencial, né? Porque senão ele ia ser só uma sombra do Street Fighter, né? Não ia conseguir ser pau a pau. Então, os produtores, né? Falaram assim, vamos criar algumas coisas, né? Fazer um jogo de luta. Mas o que a gente pode inovar, né? E quais são... Arrancar a cabeça dos caras. É uma inovação. Tem alguma outra coisa, algum personagem, assim, que cative muitas pessoas? E eles pensaram no Jean-Claude Van Damme. Porque foi bem na época de um filme famoso lá do... Isso. Aí que alguns também conhecem como o Esporte Sangrento e tal, não sei o que. Que foi onde o Van Damme, né? Tipo, se destacou ali no filme. E aí eles estavam querendo fazer as capturas de imagem, né, com o Van Damme e tal, tava querendo fazer toda a parte de produção, né, junto com o Van Damme, só que o Van Damme, ele se recusou a fazer, porque ele estava filmando o filme do Street Fighter na época, que infelizmente, né, já sabemos. Eu acho que não foi uma boa ideia dele, hein? É, não foi, ele não acertou nessa daí, né, meu, não acertou. E aí, nessa daí, né, os caras falaram, não, então deixa pra lá e tal, porque eles até criaram o Johnny Cage já pensando, né, tal, tanto que eu tenho alguns golpes muito similares, né, aquele do espacate lá. Então falou assim, o jogo já vai ter um app por estar esse personagem aí. O que mais a gente pode fazer de inovador? É, a gente tá pegando a captura de imagem, trazendo algo um pouco mais real, em vez de fazer um anime, né, ou um 3D todo quadrado. Cara, né? Agora que você falou, o Van Damme realmente vacilou. Se ele tivesse quebrado o galho e sido gente fina, os caras poderiam mudar até o nome do jogo, ficar Van Damme Combat. Oh, ia ser sensacional. Olha só. Não, e cara, foi algo muito inovador mesmo, porque, por exemplo, assim, pra você ter uma ideia, o Mortal Kombat nunca teve 2D, assim, nunca teve, como se diz, um desenho, um videogame, assim, com traços de anime, né, que nem o Street Fighter. E ele só chegou a ser 3D, né, só começou a ficar 100% virtual no Mortal Kombat 4, cara. No 1 ele se deu muito bem por causa disso, cara, ele já inovou na captura de movimento, a trilha sonora era algo, assim, empolgante, igual, você pesquisando, você encontra um comercial da venda, assim, da fita, né, na época era fita. Uhum. Meu, nossa, só o comercial, assim, todo mundo gritando. Foi algo criativo, assim, sabe? Foi uma bolada de gênio, meu. Aí, começou. E renovou, né, cara? Trouxe os Fatalities pro mundo, cara. Isso aí fez a diferença. Foi uma ousadia muito grande, né, cara? Porque todo mundo tinha medo de processo, total. Caralho. Renovação do jogo é de jogabilidade total, né? De explorar esse lado de violência, bem claro. Sim. Fez jus ao nome, né, Mortal? Porque literalmente o Mortal Kombat é um ninja amarelo, um ninja azul, um ninja preto, um ninja verde. Robô amarelo, robô azul, robô vermelho. É, literalmente. Basicamente, ele é isso. E querendo ou não, ele também tinha um tipo de enredo, né, cara? Infelizmente, depois foi cagando, né? Depois eles cagaram, fizeram de novo, e aí cagaram, aí misturaram os caralho. O Liu Kang virou um zumbi e depois ele voltou. Então, esse é o problema. Mortal Kombat foi Mortal Kombat até o terceiro título, que é o Armageddon. O Armageddon. Não, pera aí, acho que você tá confundindo, Ivaldo. O do Super Nintendo, qual que é o nome dele? Ultimate? Ultimate. É Ultimate? Então, na verdade, tem um que é depois do Ultimate, que é a mesma pegada e um pouco melhor, que é o Trilogy. É a mesma coisa que o Ultimate, só que ele tem uns combo. Então, tipo assim, fica mais violento, cara. Você sente, tem os brutality, tudo que... Tem as coisas que já tinha no Ultimate, né? Só que é como se fosse o Mortal Kombat 3 Ultimate 2.5, sabe? Sim. Uma coisa até aí, tava ótimo. Personagens legais, ótimo. Só que quando ele entrou pro mundo do 3D, aí os caras começaram a inventar muita coisa, cara. Em primeiro lugar, que o gráfico já não ajudava muito. Era bem quadradão, né, cara? Não foi bem trabalhado e já tinha jogos com gráficos melhores. Eu, sinceramente, não lembro dos jogos do Mortal Kombat e da nova da geração também PlayStation não, 2. Pra mim, pulou do Super Nintendo pro Xbox 360. Não, é isso aí, cara. Você não perdeu eu nada. Eu sei que tem o jogo do Shaolin Monks lá. É, ó, é a única coisa que fora da... E os outros jogos, eu sei que tem o Liu Kang Zumbi. Isso eu sei. Então, eu joguei bastante. Porque eu sempre tive mais acesso à parte assim da Sony ali, do Play, né? Então, tipo assim, eu joguei eu nunca joguei o 1. O 2, cara, realmente foi foda. Só que, tipo assim, quando eu joguei o 2, eu era criança. Então, tipo, quando eu fui entender o que era o jogo, tal, não sei o que, entender o que era o videogame, já tinha o 2 e o 3. Então, eu joguei o 2 e o 3. E aí demorou muito, muito pra mim jogar o 4, né? Tipo, do Mega Drive até eu ter o Play 1, cara, demorou muito, muito tempo. Mas quando eu peguei o Play 1, tinha saído aquele Mortal Kombat Mythologies, que era só do Sub-Zero. Eu joguei muito pouquinho, assim, eu meio que joguei na casa de um amigo, nem comprei nem nada. E, então, tipo, tinha uma pegada meio... Continuava na captura de imagem, né? Tipo, pegaram todo aquele projeto que já tinha no 1, só que fizeram um tipo de quest, né? Um tipo de aventura, não era os um cara, jogo. Os caras lançaram o Mortal Kombat do Jax. Você jogava com o Jax, um jogo de aventura. Esse é um lixo total. Jura, por Deus? Um lixo total, total. Ah, eu vou olhar na internet. É um lixo total, mano. Muito, muito lixo. Esse do Jax. O do Sub-Zero até que é interessante. Eu sei que até a época do Play 2, eles começaram a cagar muito, e muito jogo, muito personagem, muita história esquisita. Ó, Play 2, ele começou a surgir muito personagem estranho, personagem zoado. Meu, o que tem de Voldo aí nessa porra de Mortal Kombat, cara? Os caras lançaram um gordão lá que vomitava, o Boraicho. É, Boraicho. Ele é o mestre do Kong Lao. O Homem Lâmpada lá, que era um cara com as lâmpadas penduradas no corpo. Nossa, ai, puta, esse aí é uma merda. Então, aí já começa, mas esse da lâmpada aí tem um outro lá que é Mitch. É tipo como se fosse um zumbi lá, meio que. É. Por acaso é o Mortal Kombat Special Forces do Jax? Esse mesmo. PlayStation 1. A capa é sensacional. Agora, deixa eu ver, mas por ordem, ó, por exemplo, o 5. O 5, a proposta foi um pouco ousada. E essa ousadia e um pouco de tecnologia. Foi interessante, foi um pouco inovador, só que eles cagaram no enredo, sabe? No enredo e os personagens novos. Mas um pouco da inovação dos personagens antigos, algumas coisas caíram bem e outras não, cara. Igual, por exemplo, no Mortal Kombat 5, né, que é o primeiro do... No Mortal Kombat 5. Mortal Kombat 5, o nome já diz Deadly Alliance. Então, tipo, tem um enredo ali. É tipo que nem Game of Thrones. Quando começa Game of Thrones, não tem um puta enredo antes? Não tem uma introdução enorme antes? No Deadly Alliance é isso, cara. Quando você começa o jogo, já tem um puta enredo antes, cara. E esse enredo é interessante. É muito interessante. E aí depois, quando você vai jogar, e aí começa a vir os personagens novos, aí você fala, caralho, que porra é essa? Que porra é essa? Então tem uns pontos fortes e tem uns pontos fracos. E aí, por exemplo, no 5 também, é a primeira vez que entra definitivamente a forma de você lutar com arma. Porque no 4, você faz lá um movimento, ele tira uma arma, só que se você apanhar... Ele tira a arma e faz o combo e já era, né? É, ele tira a arma, ele pode jogar a arma, ou ele pode, né, bater lá com a arma lá. É uma coisa limitada. Né? E o estilo de luta é que nem os antecessores. É só soco, chute, gancho, né? E magia. No Deadly Alliance, não, eles têm estilo de luta. Aí já, ao mesmo tempo que é inovador, complica um pouco. Tipo assim, você tem que saber lutar com aquele personagem. É tipo verdade. Como se virou um Tekken, sabe? Tem sendo, eu posso pegar qualquer um que eu vou me dar bem. Não, tem uns que é movimento rápido, tem uns que é movimento antigo. antigo, mas no Deadline Lines e no seguinte, no Deception, tem esse negócio de trocar de estilo. Então, por exemplo, tem o Tom Fai, e aí ele troca lá com o R1, ele tem o segundo estilo de luta e o terceiro de arma. Então tem algumas coisas que era inovadora. É e dentro dele... Só que aquela coisa, é uma renovação, cara, que não vai ajudar em nada, porque o jogo tá uma bosta. Então sim, por quê? Porque, tipo, tem os pontos positivos e negativos. O negativo tá sobressaindo mais do que o inovador. Uhum. Isso que fudeu. Isso que fudeu. Então, tipo assim, ele fez uma propaganda, ele trouxe pro 3D, e o 3D do Deception é bem mais interessante do que o 3D do 4. O 4 é um lixo, cara. O 4 era quadradão mesmo. O Deception tem algumas coisas que pode ser melhorada, mas tem algumas coisas que é interessante de visual, assim, de 3D, de estética. Tem a parte, assim, de você comprar, tem muito acesso a informações especiais, sabe? Tipo, quando você comprasse aquele DVD com várias horas de bônus. Tem coisa de arte, você compra muita roupa, você compra roupa e compra muito storyboard, uma porrada de bagulho, assim. Essa parte foi interessante. Tem um Conquest também, que tem uma história, e também é interessante, porque nessa história, você não é que nem o Shaolin Monks, infelizmente, é bem mais simples, mas só de você poder andar nas realidades, sabe? Andar em Outworld, Edenia e os caralho a quatro, é interessante, né? Você conhece, tem acesso a um mapa, você não vai ficar lutando no mapa, né? Tipo, quando entra a luta, fica o combate clássico lá. Mas tem essa parte de explorar, sabe, meu? É interessante. E aí depois, só que aquele negócio, logo no Deadly Alliance, já começa com o Liu Kang morto. Nossa. Então já tem aquela, tipo assim, ao mesmo tempo que ousadia, uma merda, né, cara? Porque mas o Liu Kang não tá no jogo. Não tá no jogo. Ele aparece só na intro. Só que a morte dele é importante porque meio que justifica o porquê do nome, assim. O porquê da Aliança Morta, o porquê que os fulano se juntaram, tal, tá, não sei o quê. E ó, esse personagem aqui que o... Hatsu, sei lá o quê. Um general aí com uma bazuca no peito. Mano, que... Ele é um lixo! Você jura por Deus que existe esse cara? Ele não tem história, ele não... Cara, esse é um lixo total e ponto. Lixo. Mas assim, ele não é nada, ele não é nada. O Homem-Lâmpada é pior. Não, tem os piores. E aí tem ele, e aí é... Só que os... Ah, esse aí é meio que uma brincadeira do diretor. É o mocap. Mas é bem... A jogabilidade dele é interessante, mas a história... Não tem história, sabe? Ele é tipo um bônus. Um bônus destravado, sei lá. Mocap é um bônus. Você zera 12 vezes no nível hard e libera o mocap. Não, ele já é liberado, já. É, motion capture, né? É, ele é do Armageddon, lá, do Armageddon. Agora no Deadly Alliance, tem todo um enredo, assim, pra fazer. Foi importante, foi impactante a morte do Liu Kang. Que foi no quinto, né? No Deadline. Foi aceitável. Agora, quando chegou no sexto, que é o Deception, começou a criar aquele clima de porra, tá? Não vai ter salvação, vai ser só merda, merda, merda. Tanto que o nome do título é Decepção, né? Deception. Faz sentido. Né? Faz sentido. Tem todo o enredo. E aí depois, quando começa a trazer ele zumbi, cara, aí já começa a cagar, tipo, sem volta, sabe, cara? Sem volta. Mas tem algumas coisas. Sempre aquele negócio, tem uma coisinha aqui, outra ali, que salva o jogo. De certa forma, não. Mas, tipo, vale a pena pelo menos conferir, cara. É. Eu, por exemplo, quando tive acesso, primeiro tive acesso ao Deception, pra depois no quinto, no Deadly Alliance. Cara, era muito foda jogar o 5 depois que eu joguei o 6. Porque a tecnologia já avançou aí, muita coisa, em relação à jogabilidade. Mas era interessante por causa que tinha muito enredo do sexto que tava faltando, que tava no quinto. Então, um meio que complementava o outro. E também tinha a parte de Conquest. Eles começaram a fazer uns bônus no jogo, como o Tekken fazia. Então, por exemplo, assim, no Deception, você podia jogar um xadrez no Mortal Kombat, sabe? Aí o xadrez, as peças, em vez de tipo, só... É, meu... Louco lá, mano. Só que aí, tipo, em vez de você dar peça, simplesmente matar outra peça, não. Tipo, é um combate lá. Então, é um bagulho meio estranho lá, mas é interessante, cara. Tem puzzle lá também. Tem um outro lá que era... Tetris? De qual que é? Então, tem o Tetris. O Tetris e o xadrez é no Deception, não sei. Eu acho que no quinto, se eu não me engano, é o kart, é o carrinho. Ou o quinto é no Armageddon. Acho que o carrinho é no Armageddon. Não sei, eu sei que tipo é uns bagulho assim que eles tentam inovar. Eu, de novo, não salvo o jogo. Às vezes é interessante dar uma olhada. Agora, quando você vai ver os personagens novos, cara, porra, aí sim, é só de dar raiva, cara. Só de dar raiva. Mas, por exemplo... Por isso que eles são apagados totalmente, né? Quando dessa nova geração. Mas só que, por exemplo, quando... No Deception teve uma dupla. Foi muito bem retratada, muito bem respeitada. Que você falou, caralho, mano, realmente ficou foda. Tipo, quase salva o jogo, mas não salva. É o Noob com o Smoke. Luta os dois juntos, cara. Os dois juntos. Isso é muito foda. Pô. Igual, vocês chegaram a jogar o Deception? Não. Não. Eu não joguei nenhum Mortal Kombat depois do 3. Eu fui jogar só o reboot, o 9. Né, que é o 9. Então, realmente, os melhores mesmo são os antigos. O 2, o 3, tá, os do Mega. E os 9 são bons também. O 9, 10. Isso, os 9, o 9, 10. Agora, esses, tipo, intermediário, cara, é legal você dar uma consultada. Mas não dá pra você falar assim, eu zero ele, mas só que você fala, putz, cara, tem jogos que vale a pena gastar uma grana diferente. Então é bacana. É. Depois do 6, teve um que foi um spin-off, né? Então, tipo, meio que não tem ligação, né? Tem uma história muito boa, mas só que não tem uma ligação cronológica na série, é o Shaolin Monks. Cara, é muito bem feito o Shaolin Monks. Só que é muito curto. Você viaja pelas realidades, né? E o Kong Lao e o Liu Kang, aquele viadinho lá, os dois estão muito bem feitos, assim. Luta bem, é um bagulho, assim, de vai passando fase por fase. Depois, você desbloqueia o personagem, você consegue fazer toda a carreira que você fez com o Liu Kang e com o Kong Lao, você consegue fazer com o Sub-Zero, com o Scorpion. É bem interessante. Bem interessante mesmo. E é um jogo, é pra você jogar de dois. Você quer jogar sozinho? Você joga. Você se diverte. Mas jogando de dois, cara, é um bagulho, assim, muito cooperativo. Tanto que uma das coisas que é uma merda é que os dois dividem o sangue. Então imagina eu e o Valdo jogando lá. Eu tô matando todos os bichos. Aí o Valdo tá lá apanhando. Aí eu posso morrer. Por que eu apanho? É porque você gosta mais do Dream Quest do que do Play. Só por isso. Ótima desculpa, hein? É isso aí. É pra causar polêmica aqui. E nada. Mas então, tipo, é um bagulho muito bem feito, cara. E tem algumas coisas assim que, infelizmente, a história do Mortal Kombat, cara, foi muito bagunçada de várias formas em vários negócios. Algumas coisas que você vê no Shaolin Monks, meio que você pode interpretar, sabe? Pegar pra si meio que como se fosse explicação de outras coisas. Tem algumas fases épicas do Mortal Kombat 2 que você passa por lá, sabe? Você, tipo, não só joga ali, você passa por todo. É um bagulho assim muito bem feito o mapa do Shaolin Monks. É muito interessante, tá bom? Não, e o personagem, né? Isso que eu ia falar. Então, cara, também esse é um dos que tem bastante. Ó, igual o Mortal Kombat Armageddon, que foi até onde eu joguei, né? Depois eu joguei um pouco o 9, né? Mas o que eu posso falar assim, até o Armageddon. E o Armageddon, até o momento, tinha todos lá. Cara, tem um tal Meat, que é um cara meio zumbi e tal, que ele arranca a cabeça, joga a cabeça de você e depois volta. Nossa! Tem um, só os bizarros. Tem um lá que eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Havok, sei lá. Que é o cara, ele é tipo meio morto. Ele já tem a cara meio caveira. E tipo, ele, né, vai lutar e tal. E ele quebra a coluna e se recupera. Nossa. Ele quebra o pescoço e aí recupera sangue, sabe? É um bagulho muito bizarro, cara. Mas tá lá. E aí tem o Homem-Lâmpada. O Homem-Lâmpada que... Me falta esse desconforme com esse cara. Não. E tem o pior, cara. Tem um outro lá que ele parece o Mitch lá, parece um zumbi, só que ele tem uma máscara. Tipo como se fosse uma máscara, só que não do Jason, aquela máscara... Sabe o Homem da Máscara de Ferro? Sim. Imagina aquela máscara branca e ele com um porrete, parecendo que tá com o braço engessado. Então, esse daí é o... Dramin. O Dramin. Puta que pariu. Idiota pra caralho. Tem um outro urso azul lá, parecendo uns carinha do He-Man lá, mano. Caraca, um cara além de ser bizarro ainda tem nome de remédio. É Dramin, não é, cara? Exatamente. Meu Deus. Pelo menos o aniversário dele é bonito. Faz sentido. E no Armageddon, por exemplo, cara, tem dois personagens novos, né? Que é o do Conquest, que é da história. E, cara, sabe aquele negócio assim que, tipo, pelo menos pra mim, cara, não criou, assim, aquela empatia, não falou, putz, o bagulho é foda? O cara se torna forte, né? Devido à história. Mas você não tem empatia com ele. É o Raven e o Taven, sei lá, que é uns irmãos lá. Sabe, tipo, só pra encher linguiça, cara? Só pra fazer um enredo? Você tá falando, Raul, desses personagens, eu não faço ideia quem são. Eu parei no tempo no Mortal Kombat. Então, esses que eu tô falando é mais de 5 pra frente, cara. Mas pra você ver, né? Porque eles literalmente cagaram pra essa fase do Mortal Kombat, né? Quando eles começaram a fazer o 9, o 10, esses da nova geração. Porque eles não trazem nenhum desses personagens pras histórias novas. Então, eles cagaram e até que foram de uma forma criativa. Porque, por exemplo, assim, pelo menos eu esqueci o nome, assim. Sabe quando passa o trailer do jogo, mas não o trailer pra venda, mas o trailer dentro do jogo? Uhum. Tem um nome disso, né? Movie Action. Sei lá que porra que é. Os filmes que conta a história. Magic, né, que eles falam. É, acho que é isso aí. É, tem, por exemplo, no do Armageddon, por exemplo, no final, cada cara que sobe lá na torre pra pegar o poder dos deuses, né, vai se tornar um deus. Então, cada personagem que você zerar o jogo vai ter uma história, né, tipo, uma dancinha lá dele, e um enredo lá, falou, ah, fulano se tornou deus e fez isso e isso aqui, bom, né. Então, meio que falou, deu merda, que história lixo. No Mortal Kombat 9, eles meio que conseguiram fazer um reboot, só que deram uma desculpa pra esse reboot. Por quê? Porque no... Aí é um tipo de spoiler, mas não teria como não contar. E no caso de vocês, eu sei que vocês não vão jogar, então não é problema, mas se tiver alguém que for ouvir aí, é um spoiler rapidinho. E é de boa. Porque tá logo no começo do Mortal Kombat 9. No Armageddon, o Shao Kahn, ele pega o poder dos deuses e vai matar todo mundo e tal, não sei o que. Fudeu. O Raiden todo fudido. Ah, o Raiden morre, depois renasce. Aí nessa parte também é cagado, mas vamos seguir, né? Eu sei que lá na frente, o Shao Kahn vai matar, matou todo mundo, né? Só sobrou o Raiden. E a Raiden telepaticamente, não sei como, né? Só porque o criador quis, né? Ele consegue voltar no tempo, ele consegue falar com ele mesmo, tipo, 40 anos atrás, sabe? Sei lá quantos anos atrás. O Raiden do futuro consegue falar com o Raiden do passado, falando, não, tenta mudar isso, isso e aquilo, senão vai dar merda lá na frente. E nessa de tentar mudar, aí que começa a história do Mortal Kombat 9. Porque o Mortal Kombat 9, na verdade, o torneio Mortal Kombat 9, ele seria o mesmo torneio do Mortal Kombat 1. É, faz sentido. Sim. Então é como se fizesse um reboot, só que sem um reboot justificado, né? Até foi bom porque eles fizeram essa nova ideia, fizeram um reboot e tal. Mas até pra quem vivenciou esses jogos bizarros que a série lançou há tempos atrás, consertar tudo no 9. É, cara. E seguir uma história toda bonitinha, com personagens legais, com a galera, ver o enredo, uma coisa de peso, que é pra quem teve a sorte de não vivenciar os jogos porcaria, poder pegar e falar, caraca, que saga top, essa saga é perfeita. É, não, e outra que, tipo assim, é que nem já foi citado, Mortal Kombat, cara, é o jogo com os ninjas, tem que ter os ninjas, porra. É, claro. E aí depois começou a dar muito enfoque em outros personagens, caralho, a 4, vai, mano, mano. E em relação a ninjas, sempre tem um ninja outro que, às vezes, é mal aproveitado, mas a história é interessante, sabe? Por exemplo, a história nem tanto, mas assim, o potencial do personagem em relação à luta, em relação ao poder, igual tem o Rain no Mortal Kombat 3, vocês lembram, né? Aquele roxo lá, o ninja roxo. Sim. Né, que ele é de água, de chuva, né? E no Mortal Kombat 3 ele meio que não tem muito poder disso, né? Ele tem um raio lá que cai e ele tem uma bola de gelo, uma bola de água, sei lá. Nesses modernos, devido à tecnologia, é um pouco mais explorado esse poder de água, ele consegue se teletransportar pela água assim e tal. É um bagulho que eu falando é escroto. Mas você jogando e vendo essa parte, não é escroto. É escroto em outros personagens, outros coisas. Então tem coisas que, tipo assim, você meio que tem que filtrar. Dá pra você se divertir. Não dá pra te falar, putz, a saga Mortal Kombat é melhor que tem. Ainda mais que esses jogos, últimos jogos. Mas dá pra se divertir bastante, ah, cara. Não, mas é uma saga que a gente não pode negar que tem muita informação, muita história e muito personagem. Muita coisa acontecendo. Não necessariamente boa. Sim, não, o tempo é, tudo, mas tá, tem muita coisa pra fazer, pra um explorar. Podcast só de Mortal Kombat. Vamos para o segundo lugar. E o segundo lugar... Surpreendente. Peraí que eu tô derramando uma lágrima. Eu acho que o pessoal nem... Muita gente que vai escutar vai pensar, pô, que jogo é esse? Exato, que jogo é esse? Mas, cara... Eu sou um deles. Olha, eu sou um desses, mas... Esse, quem puder jogar esse jogo não vai se arrepender. Esse é o jogo de luta. Esse é o jogo de luta. Galera, com muito prazer, no segundo lugar desse nosso top 10, eu trago Rival Schools. Puta, esse jogo é muito foda. Raul, se eu fosse você, eu jogava hoje esse jogo. Dá um jeito aí na sua vida, então, de jogar esse. Cara, eu vi no YouTube ali... Acho que meu ponto de vista tá um pouco diferente de vocês. Nossa, mas vamos ver, né? conte a história, as histórias que vocês vivenciaram, então, provavelmente consegue mudar meu ponto de vista. Joga hoje aí, procura uma menina chamada Momo, que ela é bem facinho, joga no hard. Esse título é título da Capcom, ele foi lançado em 1998. Infelizmente, muito infelizmente, é um jogo de uma franquia pequena, né? Ele só teve dois títulos. Um lançado em 1998, que é pra PlayStation 1, o Rival Schools United by Fate, e pra Dream Quest, como sempre a gente tem que falar do Dream Quest, que foi o videogame mais jogado. E onde a gente conheceu a franquia. Lançou o maravilhosíssimo Project Justice, que foi a sequência direta do Rival Schools do PlayStation 1. Rival Schools, ele significa exatamente o que o título sugere? Exatamente. Só que bem no estilo japonês, né? O enredo, como você tá falando, o enredo do jogo é bem simples. Acontece um fator X, tá tendo muitos desaparecimentos de pessoas, de vários colégios diferentes. E em resumo, membros de um colégio acabam duvidando que membros de outro colégio sequestraram uma pessoa. Né? É bem anime. E nessa intriga de ninguém saber quem é que tá sequestrando, por que as pessoas estão sumindo, os colégios começam a se rivalizar e começam a gerar as lutas, né? As batalhas do jogo. É bem simples, é uma ideia bem simples, até porque não teve tanta franquia que queria pra poder estudar uma história melhor, infelizmente ficou resumido nisso, mas isso não deixou de dar uma qualidade espetacular pra esse jogo. Mas no primeiro game, primeiro do PlayStation 1, ele tem um modo história muito grande. Tem uma história muito grande. Porque só assim, que o foda é que eu não consegui achar eu joguei em japonês, né? Então... O primeiro jogo, ele tem essa premissa, é essa a ideia do jogo, só que ele gira em torno da história principal, que é a história do Batsu, da Hinata e do Kyusuke. Eles são do Taiyo High School e eles estão procurando pistas sobre a mãe do Batsu que desapareceu. E nisso desenvolve toda a intriga. O próprio Kyusuke é culpado do desaparecimento, ele tem envolvimento, mas depois ele acaba achando que não é certo e se une com o Batsu pra poder vencer o vilão. Nossa, cara, é muito foda. É um enredo simples, mas muito foda. O questão dos personagens, né? Como é um jogo de batalha de escolas, então é dividido por várias escolas. Mas falando de um modo geral, nós temos, né, muita gente não vai conhecer, mas mesmo assim eu vou citar o nome de alguns personagens. A gente tem o Batsu, Hinata, como eu disse, Kyusuke. Esses personagens, por sinal, eles aparecem em outras franquias também, tá? Em outros jogos paralelos, né? A gente tem Soma, Natsu, Roberto, que tem uma pontinha aqui no Brasil também. O legal é que esse jogo, como é um jogo de escolas, tem... Por exemplo, no Darkstalkers tem os monstros lá, os homens vampiros. Nesse jogo tem os esportistas, tem né? Esportistas. Na escola, porque na escola, principalmente no Japão, tem aquela questão dos clubes, né? Dos esportes. Então, nesse jogo, a gente tem um lutador que nada, um lutador que joga bem, o lutador que joga futebol, tem fotógrafa, tem várias pessoas que representam aqueles clubes de colégio japonês, aquela tradição, né? Sem contar isso, também tem algumas diferenças, tem tipo algumas escolas que entram na batalha, mas essa escola, quem entra na batalha, são membros de uma gangue dessa escola, que aí no caso da... tinha uma menina com uma máscara na boca, muito louca, era a Zaki, que é tipo, ela no caso é a líder de uma gangue feminina, tem a Akira, que era uma personagem maravilhosa lá, que ela era de uma outra gangue, a irmã do Dai. História do 2, do Project Justice? Por cima e só por causa do jogo. A história do jogo mesmo, pela Capcom, eu não sei. Não, mas a história é por cima do jogo. Porque tem um enredo essa história toda. Tem um enredo, mas eu não me lembro bem. Eu sei que é a sequência direta do primeiro. Não, então, tipo, o que eu me lembro é assim, o teu Ryo lá, né? Sim, então, sim. É o professor, não. Né? Ele é o diretor da escola, né? Ele é o irmão do Kyosuke, né? Uh-huh. E nisso, ele tipo, ele meio que contrata o Kuro, né? Uh-huh. Aí nisso, a história do jogo é bem simples. O Kuro, ele se disfarça do Batsu e começa a atacar, que é o Batsu, né? Uhum. Aí ele, a Momo e a mina do violino são tipo um grupo que tá meio escondido, tá ligado? Agindo nas sombras. Aí tanto que você pode escolher cada escola, você pode escolher, né? No começo do jogo. E conta o ponto de vista daquela escola. Então, tipo, tem alguns, você joga com o Batsu, você fala, porra, mano, tem um cara igualzinho a mim atacando. Vou saber o que é, tá ligado? Você joga com a mina do violino, que ele tá na escola da Zaki, ela depois se revela vilã. E é muito louco isso, velho. É verdade, são vários, né? Pontos e tudo no final se liga, né? Eu lembro que a gente jogava e depois via, chegava no final, mudava a hora. Aparece personagem, você lembra que aparece aparece aquela mina do roupa do Pampista, a Tiffany, o outro carinha loirinho lá. O Roy. Dele, exatamente. Aparecendo eles, tipo, isso que é da hora do... E pelo que eu me lembro, a gente gostava muito dos especiais, né? Dos especiais, sim. Então, o Rival Schools, primeiro, ele, o projeto que a gente jogou, ele era um jogo que era 3D, de luta 3D, só que ele tinha aquele gráfico meio de anime, muito, né? Você lembrava do anime. Era um jogo muito divertido, cara. E é um jogo divertido, dinâmico. Você pega pra jogar, exato, um jogo de luta muito da hora, cara. Eu lembro que ele é aquele combo simples, combo duplo. É, o combo duplo, simples é o cara sozinho, aí tem duplo, sozinho, mais dupla e o trio. Exatamente. E tipo, cada trio tem um combo diferente. Aí detalhe, esse jogo ele trouxe um dos melhores combos dos jogos de luta, que é o combo mais óbvio. Você tá em três, é montinho. Rodinha, você tá na rodinha no cara, tá. É todo mundo sentando cacete, cara. É muito bom, cara. É muito bom. E assim, a gente jogou muito nível, esse jogo. O nível de dificuldade, o nível de apego que você pega dos personagens é muito foda, cara. Que pena que não foi uma franquia que seguiu tanto. É. Agora, umas curiosidades interessantes. Sabe uma personagem que era fotógrafa? Uhum. Eu tava lendo o negócio dela e, assim, não sei se é verdade, é apenas uma ideia dos fãs, mas faz sentido. O nome dela é Dani Bick. Dan e Bicky, sei lá. E no, se eu não me engano, não sei se é no Street Fighter ou no Tekken Go Fighters, tem um lutador no Street Fighter, que é o não, tá certo, ela se chama Han e Bicky, e o outro jogo tem o Dan e Bicky, e esse Dan, no título, acho que é do Street Fighter, não é? É, do Street Fighter. Ele comenta, ele chega a comentar no jogo que tem uma irmã. Então, meu, é uma pegadinha interessante. Provavelmente ele faz essa. Você se lembra do especial dela, cara? Ah, você vai batendo e ela vai tirando as fotos em cada posição, dando um golpe no cara, velho. E no final todo mundo junto abraçando o cara que apanhou. Cara, os especiais eram engraçados, né? Era muito bom. Era engraçado, era muito bom. Agora, Raul, me diga, porque você não jogou e você olhou na internet, o que que não te atraiu no jogo? O que você achou que... Ah, cara, putz, como posso dizer... Tem coisas que realmente são de época, não é, sim, muito assim atemporal, né? Não é algo assim. Por exemplo, aquele primeiro que a gente tá. Logo no começo a gente tava falando um de samurai e tal, não sei o quê. Sim, o Last Blade. Isso, esse mesmo. Cara, eu vi, só de olhar, eu já vi assim uma jogabilidade, algo assim que me lembrou um pouco o Tekken Go Fighter, uma agilidade aqui, uma coisa ali que me lembrou um pouco o Street Fighter também. Então, tipo, eu meio que me identifiquei com ele, achei legal. Esse daí das escolas aí, cara. Meio que tipo assim, aquele negócio, eu só olhei por cima, eu só olhei assim um gameplay, ninguém contou enredo nem nada. Eu meio que vi que os personagens são crianças, ou adolescentes, né? Como não, é total, isso sim. Né? E isso eu já tenho que, tipo, um pé atrás, que geralmente assim acaba sendo algo um pouco mais assim pro lado bobinho do que pro lado sério, sabe? Eu gosto não, de algumas coisas um pouco mais centradas, por exemplo. Pensando um exemplo do Mortal Kombat antigo, os primeiros, era violência, era assim algo, o tema era sério. No caso Street Fighter não tinha uma violência de sangue, mas uma violência assim de combate, tipo, vamos combater, vamos lutar sério, quem vai lutar? É uma lutinha de briga de escola? Não, era uma briga de lutadores, lutador de karatê, de Muay Thai, os caralho. Então, eu entendo seu ponto de vista, eu vou até te cortar que eu vou mudar sua mentalidade agora. Vai me converter. Se você pegar e pensar nisso, é a mesma coisa de você jogar Tekken, avaliar o urso, o dinossaurinho e o canguru e pensar que o jogo é ruim. Por mais que tenha personagens com caricatura mais infantil, às vezes você, pela jogabilidade do jogo, você continua se entretendo da mesma forma. Assim como se você pegar Marvel vs Capcom, você tem personagens, por exemplo, nossa, vou jogar com Wolverine sanguinolento, muito foda. Aí você fala, quem eu vou lutar contra ele? Ah, vou colocar o Beetle Joy, que é um cara pequenininho, engraçadinho. Vou colocar o Mega Man, o Zero. Que engraçado. Entendeu? Tipo, tem personagens, ou Darkstalkers, que se você pegar, vou jogar com a Buleta. Ah, mas é Chapeuzinho Vermelho. Ele é bizarro, tem o vampiro do mal que ele é adulto. Isso não diminui o foco do personagem. Não, sim. Igual, eu concordo plenamente. Eu vou chegar lá. Eu concordo plenamente com o que você falou. É tipo assim, é aquela velha história. Não julgue o livro pela capa, né? Experimente. Experimente pra saber. Exatamente. Só que aqui tá. Agora é em relação a experimentar, em relação a pensar ou imaginar, né? E meio que dar uma nota ou ter interesse pra um bagulho que você não experimentou, né? Ah, sim. Então, existem casos e casos. Esse caso aí meio que não me comprou, sabe? Gameplay, eu comprou. Talvez na época eu jogando, provavelmente eu teria gostado muito. Porque talvez hoje, você talvez jogando, você até, ou né? Talvez não, você também tem isso, né? Ou talvez não. Por exemplo, Valdo, eu joguei, tipo, a gente jogou muito na época, né? Gostamos muito. Sim. Aí eu joguei de novo no emulador, um dia desses. Sabe o que eu achei? Fantástico ainda. Eu ainda acho um ótimo jogo, cara. Eu me diverti muito jogando ainda. Mas sabe o que é foda? Sabe uma coisa que vocês invocam, em qualquer momento, pode estar vocês jogando sozinho, em qualquer momento. Mas quando você entra no Project Justice, você lembra da gente curtindo. Você lembra da nostalgia. Tem isso também. Exatamente. Então, coisa que o Raul já muito alto. Agora, por exemplo, vocês jogaram Dragon Ball GT Final Bolt? Sim. Então, eu joguei muito. Esses mês passado, eu baixei uma porrada de emulador de Play 1 e Play 2. E aí eu baixei o Final Bolt. Quando eu comecei a jogar, cara, eu te juro que eu fiquei meio que, não frustrado, porque eu já lembrava que era meio ruimzinha. Fiquei um pouco desgostoso. Eu não gostei de rever aquela jogabilidade. Mas mesmo assim, eu joguei. Eu preferia ter deixado na memória. Mas mesmo não gostando da jogabilidade, eu fiquei jogando. Por quê? Por causa da nostalgia, né? Da nostalgia, por causa da lembrança. Em coisas que o sentimento pesa na avaliação. Mas hoje eu peguei pra jogar e não vou gostar. Eu fiquei pensando nisso também, tipo, quando eu comecei a jogar de novo, eu fiquei pensando nisso. Pô, mano, será que é só a nostalgia? Mas não. Depois eu me peguei, tipo, tentando dar o especial dos caras, tentando zerar realmente o jogo, liberar personagem. Eu só não joguei porque não tinha controle. Eu passei a jogar no teclado. E aquela coisa, é um jogo que se você pega hoje, por mais que passou muito tempo, meu, você vai sentir a mesma dificuldade de quando a gente jogava naquela época. Mas por exemplo, eu entendo o que o Raul disse. Por exemplo, saindo um pouco de jogo de luta, a gente jogava um dos jogos que a gente jogou mais no Dream, era aquele Jet Brown Radio, lembra? Nossa. A gente baixou no computador, no Xbox há pouco tempo, lembra? Uhum. E esse jogo a gente já não jogou tanto e não sentiu a mesma coisa. Sim, sim. É porque assim, o foco desse Jet Ground, na época que a gente começou a jogar, foi que a gente descobriu músicas muito loucas e a jogabilidade era louca, muito boa. O jogo era bom, mas o que a gente mais se divertia eram as músicas e, tipo, tentar passar dos níveis. Não era tanto, poxa, sim, esse personagem é cativante e tal. Sim, eu entendo. Mas é agora só, tipo, pra comparar com o que o Raul falou, entendeu? Sim, sim, sim, entendi. E aquilo, tem coisas, né? Tem coisas que, cara, até hoje, tipo, coisas muito antigas que até hoje é tão bom e, tipo, segue o propósito dele, cara, que você vai jogar, independente do gráfico, independente do jogo, você vai gostar, jogar e gostar, cara. Se você já teve a experiência, você vai gostar e vai sentir a nostalgia. É isso aí que o Raul falou. Você não vai ter o sentimento da nostalgia, mas se o bagulho for bom, vai conquistar mesmo assim. Verdade. Porque tem coisas que é pra deixar na memória, tem coisas que é pra serem revividas. Sim, sim, né? Sim, sim. E nesse caso aí da escola, é aquele negócio, vocês sabem que tem uma jogabilidade boa, tem a nostalgia. Eu, no caso, eu não tenho nostalgia, então eu iria avaliar de uma forma só assim, ocular da propaganda, ou do caso que eu vi, não foi nem uma propaganda, foi um gameplay. O gameplay, eu vi algo assim, um pouco bobinho demais, tal. É luta, mas é um bobinho demais. Às vezes eu prefiro um Street Fighter com alguns personagens um pouco bobinho, do que aquilo que é só bobinho ali, sabe? Cara, mas aí não que seja ruim. Às vezes é questão de gosto, é questão que eu não me adaptei, eu não gostei. Mas é aquele negócio, eu só vi, né? Talvez jogando, fica diferente. Talvez não. Não, faz sentido. Você será convidado para um gameplay patriarca. Com certeza. Demorou, cara. Demorou. A gente vai até uma live. A gente gostou. Na época a gente gostava muito. Já tava começando a assistir muito anime e tal. É um jogo que tem as cutscenes em anime. Tem artwork, tudo em anime. E a jogabilidade, pô, era muito da hora. A jogabilidade é muito boa desse jogo. É solto, isso mesmo. É fácil você dar os golpes. E o Valdo, e quando você comprou esse jogo, você achava que ele era do quê mesmo? O rapaz falou que era um de capturar monstro na escola. Não, esse aí eu já comprei. Você não comprou por um jogo de avião, não? Porque a capa era muito louca, primeiro. Sim. E porque o rapaz falou que era de luta e eu queria jogar com vocês mesmo. Porque tinha muito jogo que eu queria comprar pra jogar com a galera mesmo. Porque na época do Dream Quest, vocês lembram que, tipo, quem vivenciou o Dream Quest comigo foi vocês dois, que a gente curtiu toda a minha saga Dream Quest junto. Uhum. Aí, tipo, muito jogo assim, comprado. A gente jogou domingos. Não, quando comprou esse jogo. Não, eu acho que esse jogo você teve que comprar mais de um, porque um CD foi pro saco. Ah, com certeza. Queimou de tanto que a gente jogou. Exatamente. Mas ó, João, só sobre um ponto lá que você comentou assim. Ah, mas é. Só pra gente, né, enriquecer assim os argumentos. Você comentou assim, mas tem cara lá, tem lutador que ele sabe lutar, tal, não sei o quê, e tem outros que não sabem lutar. Por exemplo, anime. Eu gosto. gosto muito de anime, também gosto de desenho americano, que na verdade é um dos que eu até mais acho muito interessante, mas por exemplo, anime, eu gosto de anime estilo Death Note, sabe? Algo um pouco mais centrado. Igual, eu comecei a assistir, eu gostei, mas sabe quando você meio que força pra gostar? Eu gostei daquele Ramameio. Viu o Ramameio? Já, horrível. Então, era um bagulho. Eu não gosto de Ramameio. Então, era uma coisa assim que, tipo, eu vi algumas. Não é semente, eu vi alguns detalhes e falei, putz, isso é potencial pra ser legal. Só que depois vou ver no desenvolvimento, falei, putz, mano, ele fica muito bobinho, sei lá, não sai disso, não tem crescimento. E aí eu já não curti. E aí quando eu vou ver, por exemplo, igual nosso queridíssimo Cavaleiro do Digo, cara, tem um momentozinho ou outro que é idiota, que é relacionado ao Seiya ou ao Shun, cara. De resto, o bagulho é sério, cara. Do, então... do Seiya, eu diria que todos os momentos de Seiya são idiotas. Seiya é idiota, Seiya é idiota. Sei. Agora, tirando o Seiya... Faz um podcast, meu, você vê, fala assim, você mano, vê. Vamos dar a volta. Viu? Você faz vê um podcast, o Saga... Eu tô obrigado a ofender o Seiya. Meu, você vê o Saga fazendo alguma besteira? Você vê o Saga fazendo alguma besteira, ou o Kanon fazendo alguma besteira, alguma viadagemzinha? Não, cara. Não, então, tipo, é um bagulho assim, você vê que se meio que se espelha, você fala, mano, que bagulho foda, tipo, como se fosse uma aventura, ou tem uma seriedade, sabe? É interessante. Afinal, por que a gente tava tá saindo do assunto? Porque falou do... Ah, sim, o Ivaldo tava tentando me convencer a adorar, né, a venerar esse jogo aí. Que disso? Parabéns, que porque o jogo provavelmente é muito bom, causou uma grande nostalgia a vocês, marcou a vida de vocês. Provavelmente, vocês jogando hoje, vocês vão gostar sim, talvez, eu jogando hoje, né, jogando pela primeira vez, talvez eu gosto, mas se eu jogar também e se eu gostar também, provavelmente vai ser uma coisa assim, passageira, vai ser algo marcante, né, mas não sei, né. Não, claro, isso aí é meio difícil marcar agora, mas se saísse um novo, você ia ver, ia ser foda. Com certeza. Então, deixa eu voltar aqui pro planeta Terra, que nossa, a gente foi longe pra caralho, mas vamos lá. Finalizando, né, uma franquia infelizmente pequena, a gente teve 2 títulos, bem, depois disso, acabou, né, não teve mais nada, só que alguns personagens ainda foram reutilizados, né, aparecem em outras franquias da Capcom, vários outros jogos. E isso é legal, pelo menos a gente pode saber que alguns personagens a gente vai reencontrar eles. Né? Ô, Ivaldo, quem jogava melhor? Eu, você ou o Everton? Eu, com certeza. Ah, tudo bem. A gente vai descobrir isso daqui uns dias. Eu sei que hoje eu jogo melhor que vocês, né? É lógico que eu não jogo há 6 anos. Uma coisa que é legal no PlayStation, do PlayStation 1, tinha a Sakura como jogadora também. Do Street Fighter. E no final dela, ela lembra do Ryu, comenta algumas coisas sobre ele, é muito legal. E a Capcom revelou que a Sakura, de fato, ela é amiga de infância da Hinata, que é do grupo do Batsu, e da Natsu, que é uma jogadora de vôlei. Uma autona de cabelo curto. Muito foda isso. Muito legal isso. Então tem ligação, membros das pessoas da franquia, assim, é muito legal. A Capcom gosta de colocar um personagem aqui com ligação de outro ali, isso é legal. Não só ela, como as outras grandes produtoras aí. Isso que você falou é legal, porque parece que cria um tipo de universo, né? Tipo, é um universo. Uma coisa legal. E bem, como não podia faltar, esse é o segundo jogo do nosso tópico, então eu tenho que também colocar mais um personagem pra nossa lista de personagens voldianos. No caso, nesse jogo, por incrível que pareça, não tem tantos personagens voldianos, mas tem um que se destaca, nossa, desde o início, que é o Kurou, que é o vilão um dos vilões do jogo, né? Ele é bizarro. Em primeiro lugar, na escola ele usa aquele uniforme, que porra é aquela? Depois a gente vai colocar uma foto pra vocês verem, não só esse, como os outros personagens bizarros também, pra vocês conhecerem, voldianos no caso. Mas esse Kuron é impressionante, ele tem praticamente a mesma arma do Vold. Não, ele tem as mesmas garras do unhas do Shoy lá do... Sim, ele tem as garras do Freddy Krueger. E elas crescem a um nível gigantesco, é um cara bem, bem bizarro, um personagem bem tosco. Sem contar que a equipe dele é impressionante, né? Se ele for um jovem, meu Deus, ele tá... Não, é que na história ele é um assassino, né? Ah, tá. Que anda com uma jogadora de tênis de 12 anos. E uma violinista. Uma violinista. Não, agora, como ele encontrou esse grupo, não me pergunte. Não, realmente, impressionante. E é isso, cara. Tá aí, ó. Segundo título, galera. Rival Schools. Rival Schools, galera, de verdade. Maravilhoso. Se você não jogou, jogue. Se você gosta de anime, gosta de um bom jogo de luta fluido, pode pegar ele. É bem legal. E cuidado com a Momo, que ela é violenta. Vocês vão descobrir jogando. Vão xingar muito ela. Não mesmo. Ela assistia, não. Mas não pode xingar muito, porque ela é criança. A gente não pensava muito nisso, não. Xingava do mesmo quando jeito. Eu perdia 10 vezes seguidas pra ela. Sem contar que o vilão final do jogo, do Project Justice, o Demon Ryu, cara, que maluco difícil. Pelava pra caramba. Mas eu achava que era mais fácil ganhar dele. Era mais difícil a fase antes, que era o Kurou, a Momo e mais um. Não, mas dependendo do nível que a gente jogava, ele dava uma peladinha. Porque ele era tão bom em ataque de curta distância quanto longa distância. Isso sim. É porque dependia do grupo que a gente jogava também, né? Uma coisa interessante, na batalha contra ele, eu tava lendo, é o Ryu, na forma dele normal, ele foi possuído pelo espírito do pai dele, se transformou no Demon Ryu. Ele é irmão do Kyosuke. Foda. É irmão do Kyosuke, que não se parece nada com o Kyosuke, mas tá ótimo. Mas ele andava pulando assim. De você fechar com chave de ouro. Então traga pra gente, por favor, o nosso primeiríssimo lugar nesse top 10, por favor. Primeiríssimo lugar cabe sempre ao rei, né? Com The certeza. King of Fighters, cara. The King of Fighters. Como o próprio nome já diz, né? O rei da luta. Nossa, isso era top demais, cara. Esse era o jogo de quebrar os dedos, de sair a pele do dedão. Esse jogo é muito legal. Esse eu joguei. Então, da onde veio a ideia do The King of Fighters, né? Ele é um jogo da SNK também, né? E ele veio de uma ideia que, em 93, tem um jogo chamado Art of Fighting, né? Que tem Art o Ryu Sakazaki, tem o Robert Garcia e tal. Aí, o que eles fizeram? Teve um jogo do Fatal Fury... Que ninguém nunca jogou, né? Art of Fighting, Fatal Fury, que é o do Terry Bogard. Isso mesmo. E desse jogo, teve um jogo chamado Fatal Fury Special, em 93. Aí o que acontece? A SNK colocou o Ryu Sakazaki, que é o protagonista do Art of Fighting, no jogo. Certo. O que isso... Como eu não vou com a cara desse maluquinho, mano? Acho muito louco. O que aconteceu? Crossover deu certo, as pessoas gostaram. O que eles fizeram? Um novo jogo crossover. Pronto. E isso surgiu The King of Fighters, né? Que juntou um monte de personagem das franquias da SNK. É, faz sentido. O nome do jogo em si faz sentido, né? Que eles pegaram vários guerreiros poderosos dos outros títulos e juntaram um pra ver quem é o rei da luta. E tem o Descado Fatal Fury, do The Art of Fighting. Tem um jogo chamado Psycho Soldiers. Sabe quem é desse jogo? Deve ser o Benimaru. Não, é o Ken. É o Eric Alegria. Não, é só o Kensou e a Athena, cara. Nossa. A Athena é verdade. A Athena é forte, hein? A Athena não é forte. Confundi. Não, ela é boa, dá pra jogar bem com ela, cara. Ela é Athena mesmo ou é Athena só nome? Não, só nome. Mas eu tava pensando naquele time da Kula, sabe? É Kula o nome da menina? Não sei se ela. Isso. A Kula, o K. O K é forte pra caramba, Kula, mais forte ainda. Então, o que falar nisso, tipo, quem sabe jogar com um, meio que sabe jogar com outro também, né? Porque é muito similar as coisas, né? Então, aquelas questões de time, né? Então tem isso. Tem o time Fatal Fury, o time Art Fighting, isso já tem. Isso, por sinal, é muito foda nesse jogo, hein? Você jogar com time daquele país, time daquele outro, isso é muito foda. No primeiro só que tem isso. No King of Fighters 94, você só podia escolher um grupo, tipo, um grupo pré-definido. Você não podia montar o seu grupo. É verdade. No The King of Fighters 94, porque o 94 ele tem uma história bem simples, que é o Rugal, que é o vilão principal, e ele junta todos os lutadores e faz um torneio. Essa é a ideia. Certo. Só que a partir do 95, aí eles começam a fazer a história do The King of Fighters realmente. Porque o The King of Fighters, ele é separado em três sagas, né, principais. Que é a Orochi, a saga dos Nets e a saga do Ash. Nossa. O que eu sei, que eu vou falar aqui, eu vou falar um pouco da saga do Orochi, porque essa saga é muito da hora, velho. Que é do Yori. Que é do Yori e tal, que eles têm os poderes, principal, que é a, né? principal. É iniciante, é a principal. A do K é a dos Nets, que é mais envolvida na clonagem e tal, mas, puta, essa eu achei muito... Achei que bagunçou muito a história, sabe? Uhum. Aí o que acontece? Beleza. The King of Fighters 94 é um torneio normal. No final do jogo, você mata o Rugal, tá ligado? E o Rugal some. É isso, termina o jogo aí. Aí vem o 95. 95 aparece, o Rugal volta com um novo poder. Aí nisso, quando você chega no final, aí eles contam a história assim. O Iori e a Gami, ele fala assim, ah, ele atiça o cara a usar todo o poder dele, né? Uhum. Ao usar todo o poder, o cara se autodestrói. Nossa. Porque só uma linhagem sanguínea específica era, ia poder controlar esse poder. Que é aí que surge a saga do Orochi. Porque aí veio o The King of Fighters 96. No 96, tipo, antes, nos outros jogos, era um torneio mais underground, sabe? Esse Rugal é aquele que era, tipo, um chefe de uma organização, tipo, uma máfia, alguma coisa assim? Ele, tanto que ele era sócio do Jesse, que é o vilão do Fatal Fury. Ah, tá. Aí, beleza, tem o torneio em 96. Em 96, o torneio começa a ser, tipo, mais organizado, público. O pessoal começa a assistir o torneio e tal. Uhum. Aí, nisso, começa a história realmente da saga Orochi, né? O que seria o Orochi? O Orochi é um ser divino que ele quer aniquilar a humanidade. E nisso, ele tem oito guerreiros que trabalham pra ele. Aí, nisso, tem três famílias que se levantam contra o Orochi. Que aí é a família Yagami, Kusanagi, né? Que é do Kyo. E tem a família dessa Shizuru, que é Yato. Aí nisso, beleza, vai, segue a história e tal. A ideia da saga Orochi é essa. Essa entidade, ela quer voltar com um hospedeiro novo. Uhum. No 96 termina os caras se juntando e conseguindo ganhar dele. Essa entidade que você tá falando, ela é esse tal desse essa poder, é Orochi, que não é qualquer que não é pode Orochi, controlar. Isso. Esse poder seria essa entidade. Isso. Tanto que no 97, o final, o Iori, ele controla, ele controla essa entidade pra eles poderem, tipo, todo mundo, sei lá, junto ela. Por isso que ele tem aquela forma Orochi, né? Uhum. E tem outros personagens que tem essa forma. Tem outros personagens que tem também, uhum, né? Mas os personagens que tem ligação com esses Hakeshus, que são os guardiões do Orochi, e com as famílias, tem essa versão Orochi, né? Tanto que a Leona tem versão Orochi. Que foda. E a história é bem legal, é bem complexa, porque tem bastante coisa, mas eu falei só por cima, assim. Uhum. E depois vem a saga dos Nets, que é a do... que é uma questão que entra clonagem, que surge o Kai, tal, surgiu outros clones do Kill, mas aí a história começa a ficar meio bagunçada, eu não gostei muito não, velho. Aí a gente já começa a jogar só pra porrar mesmo. Então. Isso é que é ruim, né? Às vezes você pega um jogo que tem uma história boa, tem uma jogabilidade boa, mas aí você começa a, sei lá, vem uma história que não consegue te puxar e você começa a jogar só por jogar, aí já perdeu meio que... perdeu o espírito da coisa. Você tá jogando só por lutar mesmo. É, isso mesmo. Só que o The King of Fighters, pra mim, é um dos melhores jogos de luta. Por quê? Os personagens são muito fodas desse jogo. São mesmo. Tem uns personagens que pra mim são os mais da hora dos jogos de luta, cara. Eu gosto muito do... O Iori eu acho muito legal. O Kyo é muito legal. Os personagens que foram criados pra esse jogo, né? Principais, uhum, são muito bons. Eu gosto muito da King. A King é do Cyber Chain. Não, cara. Eu gosto. King, que é o lutador de Taekwondo. Esse daí é o que é do Taekwondo. Pô, é muito da hora. O Robert Garcia é da hora. Eu gostava do Benimaru, cara. Benimaru é da hora. É bom, o Joey. Sempre o Joey do Fatal Fury? Que luta Muay Thai. Nossa, velho. Ele é muito apelão também. E aquele que a gente jogava muito no Dream Quest era o Dream Quest. Não, o Dream Quest que eu jogava no 99. Que foi o começo dessa saga dos Nets. Né? 99 ou 2000? Era 99. Ah, beleza. E nisso que surgiu o K, que surgiu o grupo do K e tal. E o The King of Fighters não gerou só jogos, né? É, então, o The King of Fighters, ele tem um anime, né? O anime é bem legal. São quatro ovas só. Eu gostei. É bem legal, cara. Fudida. A animação é muito boa. Já é com a saga do K, né? É, já saga com o K, a saga do K. E é bem legal, cara. Você assistiu, Raul? Assisti, cara, eu curti. E logo no começo, né, mostra aquele roqueiro lá, o Billy. E, mano, é da hora, meu. Curti também, Kane, curti. Né? Esse é clássico também. E o The King of Fighters é um filme também, né? Que a gente... então, que é uma tristeza. Que eu não tive é horrendo, o prazer de assistir. Eu assisti uns trechos e assisti o trailer, velho. Que tristeza, cara. Horrível. Aí que negócio. Quem vê, tenta esquecer. E quem nunca viu, por favor, não se torture. Não pense que é assim. Muito bizarro, cara. Você falou dos personagens da hora, Zé Ayrton, mas se você encontrou algum personagem que você possa trazer pro nosso ranking voldiano de personagens? Tem vários, por sinal. É, tem alguns, viu, cara? Apesar que a maioria são legais, são da hora os personagens. Alguns que estão tipo uma diferença meio exótica, mas... O que eu vou falar é o Choi, né, cara? Nossa, o Fred Krueger não. Krueger não, cara. Ele é bizarro porque ele faz os movimentos escrotos. Ele faz uns piados, velho. Ele é muito. O Choi não é do time. O Choi, o time dele é o bêbado. Não é. Não é. O Choi é o portão. O Choi é o Chang. É o portão. E o Kim. É, o Kim é mulher. Ah, é? Sabe por quê? Sabe qual é a história? O Kim, ele é um lutador... Eu jurava que era o gordão e o bêbado. O Kim, ele é um lutador de taekwondo que, tipo, ele ficou tão foda que ele foi tentar ser um justiceiro, tá ligado? Ser tipo um super-herói. E nisso que acontece? Ele captura o Chang e o Choi, que são bandidos. E nisso, ele começa a treinar eles, tipo, tentando converter eles. Entendi. Essa é a história deles. Da hora. Por isso que eles trabalham junto com ele, por isso que o gordão tem aquela bola de ferro e tal, porque ele é tipo um prisioneiro. Ô Vinícius, o time do gordão e do bêbado é o time patriarca, quando faz uma festa você fica bêbado do lado do Edinho. É mais ou menos isso. Ah, eu achava o Lin bem bizarro também, hein? É, o Lin Nossa. É, mas ele só... Aquele jeito ele dele, estilo 2000, de luta, né? Sei lá. É, ele é bem bizarrinho também, mas o Choi realmente ele E pra lutar contra ele é chato, porque você não acerta, se você dá um soco reto, você não acerta. Porque ele é pequeno, E ele é rápido, ele pula alto, ele dá uns golpes muito apelão, cara. Filho da puta. Ele é foda mesmo. Isso, muito The bom. King, cara. The King of Fighters é foda pra caralho. Esse vai ficar no coração eternamente. Joguei todos os consoles. Foda, sinceramente. Não, fora que no próprio arcade mesmo, né, cara? Meu, tem muita gente que nem era fã de games, meu, mas tipo, começou a ver aquela fissura assim, todo mundo no arcade. Não, quero contra, meu. Era quem que. Os que dominavam os arcades, meu, de luta, era Street Fighter e The King of Fighters. Com certeza. Ah, agora esse novo mundo aí do The King of Fighters 3D, cara, vocês estão curtindo? Cara, eu nem pesquisei ele, porque eu me lembro de ter jogado... Não, só no jogo, só de jogar, o fato de vocês terem jogado. Não, a gente jogou o Millennium Impact um pouco, mas, cara, eu não me lembro de nada. Então, Eu não me lembro muito, cara. Eu não me lembro, cara, de nada. Nossa, eu não curti muito, porque a parte dele tá em 3D e tal, se é algo novo, dava pra arriscar e falar, não, demorou, vamos ver o que vai. Só que eu vi que começou meio que algumas coisas ficou forçada, igual alguns poderes, por assim dizer, né? Já era pré-estabelecido, aí ficou. Acrescentou demais, ficou meio que bagunça demais, sabe? Ficou meio que carnavalesco o bagulho. Eu falei, mano, aí acho que. Aí não. Mas, tipo, a ideia era boa, mas eu não gostei da execução. Uhum. É estranho mesmo. Então, pessoal, esse foi o nosso top 10 franquias de jogos de luta. Começamos com o Voldo e acabamos com o Rei. Olha só. E peço pra vocês mandarem os personagens que vocês acham mais voldianos também. Qualquer jogo de luta, gente. Vamos trazer. E nós esquecemos muitas franquias também que citamos durante o nosso podcast. Que vocês acham que deviam estar aí. Nós acabamos citando algumas franquias e tal, mas sempre alguma marcou mais pras pessoas, né? E mandem os personagens voldianos, né? Vamos introduzir esse termo pro mundo. Mano, e a gente também marcou, citou muita coisa assim relacionada à nossa nostalgia, algo assim mais antigo. Tem muita coisa nova, recente, que a gente gosta, se lembra, mas acabou, tipo, deixando meio que a preferência por algo que já marcou parte da nossa vida por um período de tempo maior. É verdade. E é isso aí, galera. Tragam seus personagens voldianos. A gente vai tentar selecionar pelo menos uns 10 pra gente fazer um top 10 só de criaturas. Vai ser foda, galera. Dependemos de vocês. Vamos lá. E não se esqueçam de dar um like aqui, curtir a gente, acompanhar o nosso site, nossos podcasts e obrigado logo aí mais uma vez. Logo estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Game over. Do personagem, aí tá falando, tipo, coisas que ele não gosta. Aí falou não sei o que lá, e do lado, morte. Quem gosta disso? Ah, sei lá, mas precisava ser meio Axl Rose falar da morte. Só faltou falar que ele não gosta de carabina também. O quê? O quê? Ele deu tiro carabina? Do... A carabina é o rifle do futuro, irmão. Tá tirando a carabina? Você entendeu, Vinícius? Absolutamente nada. O cara matou como? Ele não deu um tiro na cabeça? O Kurt Cobain, não o Axl Rose. Não, você nunca viu o filme que ele faz lá com o Shaquille O'Neal, que ele morre? Quem? Então, tem o filme dele aí. O... Ó, então, Mortal Kombat, ele é de 1992. Que droga, isso devia ter entrado no podcast. Ah, não, eu tô gravando, cara, isso vai entrar. Ah, tá. Obrigado. Ó, vou cobrar direitos autorais da piada bizarra.